Olá pessoal do Universo Pânico, você da Polvilho, que eu tô aqui falar um abraço pra vocês, gostem de mim muito, que eu gosto de vocês também, vamos fazer um conflito não, vamos fazer todo mundo junto. Já vai começar. Estamos começando mais um Panicast, esse é o podcast do blog Universo Pânico, Panicast de número 64, quem está falando é Jonatas Andrioni. Estamos aqui hoje, né, para falar do Pânico da Rádia, Pânico da TV, nós aqui, os membros do PROG, né, toda semana conversando, dando opinião e falando bobagens, tá certo? Olha só, hoje eu tenho aqui Rony Galo, tudo bom, Rony Galo? Tudo bem, Jonatas? Aí mais ou menos, né? Tudo bem não, porque o Márcio não ganhou e o Rubinho nem pra bater o carro pra dar encostadinha, então tô decepcionado. Mas também se o Márcio ganhasse não ia mudar em nada a vida de ninguém, né? Vamos ser realistas. Nem a manta. Na minha vem porque ele é meu parente do meu pai. Meu pai, então viria sim, cara. Você já foi na churrascada do Titone, o pai do Márcio, Rony? Lá diz que a picanha é sensacional, cara. Ia ter se ele ganhasse, mas como ele não ganhou, né, velho? Vai fazer o quê? Peraí que tá na abertura. Amanda Oliveira. Tudo bom, Amanda? Tudo. Tudo certinho, pela ordem, Gretchen? Uhum. Quer mandar uma mensagem pra alguém? Feliz Natal, Feliz Ano Novo, adiantado. Não, então tá bom. André Locutor, olá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Amigo Liz, Elifas, Jonatas, Andrioni e membros do Panicast. Tudo certinho, bem? Hein, Lagoa Santa? Tudo certo, calor de rachar, mas tá beleza, tá ótimo. Kainan Fani, olá, Kainan. Fala, Jonatas, fala, galera. Finalmente, né, depois de muito tempo, pude dar uma chegada aí, sempre que puder, estamos aí, né? Kainan passou por muitas mudanças, né? Tivemos participações um tanto quanto excêntricas, mas estamos aí, né? Vai, eu Jonatas. Você me permite dizer só uma frase antes de começar o programa? Pode fazer o que quiser. É uma frase que muito me emociona, muito me inspira. Sei. Ô pai, o caminhão da Graneiro já chegou. Desculpa, pode continuar. Viagem pro meu amor. Leandro Rezende. Oi, Leandro. Fala aí, Leandro. Beleza? Beleza, certinho, pela ordem? Pela ordem, pela ordem. Aqui com a pá, não? Achei que você tinha mudado de bordão. Não. Então tá bom. Esse bordão é clássico, não pode mudar, não. Marcelo Senna. Oi, Senna. Senna? Senna! Boa tarde, boa noite, madrugada a todos, nessa nova edição. Com tudo em cima e gol do Guarani. Gol do Guarani? Guarani. Terceira divisão. Ô, louco. Tudo bem, Senna? Tudo certo? Terceira divisão, na rodada decisiva. Ô, Senna, mas e as novidades do Arte da Bola? Já tá o podcast, já tá na minha mão e amanhã, nessa terça-feira, estará à disposição de vocês para os depoimentos exclusivos. Muito bem. E aqui com a gente também, Tamires Micael. Também... Oi. Peraí, Senna. Vamos lá. Oi. Tudo bom, Tamires? Tudo. Quer mandar uma mensagem pra alguém, abertura, uma frase, um pensamento do dia, uma piada do Gabriel? Não? Então tá bom. Então dessa forma, vamos começar o Panicast. Vamos começar falando do programa da TV, pode ser? Sim, sim, sim. Então tá Concordo, bom. Concordo, vambora. Programa da TV, então. Podcast. Olha só, Pânico na TV, eles estão começando com os quadros pequenos. Eles estão passando ali todos os merchans de uma vez, alternam um merchan, colocam um mico-mico meu, que é 5 minutos. Faz outro merchan, coloca um karaokê do Pânico. Então eles pegaram os quadros que antes encerravam o programa, e esses quadros estão ali para encaixar entre um merchan e outro, né? Tem gente que eu particularmente gosto dos merchans todos juntos, que é aquele tempo para ver o início do Fantástico, pra tomar um banho, pra fazer alguma coisa, que você sabe que o programa vai começar 8h30, né? Quase 9 horas. Se ligar 9 horas, você ainda pega o programa desde o início. Deixa eu perguntar um negócio. Aquele início lá, mostrando matérias antigas, antes de começar o Pânico, foi a primeira vez agora esse final de semana, ou final de semana passado teve também? Não sei. Eu sei que o CQC não, tem... Foi passado, teve a eleição, teve a eleição. O CQC então, tá fazendo isso, né? É, por isso que eu achei, já falei assim, não, a pessoa tá copiando, parece. Não, passando acho que não é, se é cópia, eu acho que não é cópia por um motivo, pois muitos sabem, né, que o Pânico, ele vem depois do Guy Sound, e o Guy Sound não traz muita audiência, certo? Então, pra, tipo, aquecer a audiência pro programa, eles estão colocando matérias dos 5 anos de programa. Eu acho que eles fazem o seguinte, eles pegam, colocam esse trecho, porque na hora que o cara tá zapeando, ele vê alguma coisa do Pânico, ele fala, olha, vai começar o Pânico daqui a pouco. Então, já vai arrecadando os telespectadores que, né, estão aí perdidos no Gugu, no Faustão. É, e o Pânico, o Pânico de ontem não começou ontem e meia não, né, começou 15 pras 9. Caraca, meu! Sim, mas vai ser o horário fixo, sabe? Eu acho que vai ser pra começar mesmo 15 pras 9, a partir de agora todo domingo. Pra mim, eles tinham colocado aquele início lá, porque talvez o programa do Garçom, tipo, como vai começar a semifinal, vai ser mais demorado também. Pode ser isso, uma preparação pro horário, né? Sim, não? Sim, é verdade. Também. É verdade. Também essa hora que tava mudando os horários pra ter... Mas isso é só na RedeTV, não. Todas as redes de televisão estão mudando as grades de horários. Desculpa esse momento, José Armando Vanucci, mas vamos continuar. Mas eu acho o seguinte, igual o Emílio já falou antes, que a televisão está perdendo audiência para outras mídias, está perdendo audiência para a internet, né? Está perdendo audiência... Jonatas, pra... outras mídias não, outros veículos midiáticos. Veículos midiáticos, exatamente. Uma fala corretamente, Felipe? Ah, correto. Então, os veículos midiáticos, né, estão tomando a audiência da televisão, então é uma coisa natural. Sim, sim. E a tendência é cada vez mais a TV perder a audiência pra internet, né? O YouTube tá detonando as televisões, né? Pois é. É muito prático, você perde o Pânico e depois vai lá no YouTube e Gil Lopes colocou o programa inteiro no YouTube. Nosso grande, ilustríssimo Gil Lopes. Vamos mandar um abraço pra ele, exclusivo, né? Porque, né? Ele faz o serviço de primeira. Aí faz um abraço pra Gil Lopes. Abraço. Gente, alguém quer falar sobre Mico Mico Meu, que mostrou os micos recentes da Fórmula 1, aproveitando o gancho da corrida, né, do Massa, que ganhou, mas perdeu? Ganhou a corrida, mas perdeu o campeonato. Ganhou, mas não levou. Oi, Jonatas? Sempre meio, eu queria saber a sua opinião sobre a Fórmula 1. Por que você é tão amargo assim, cara? Você é tipo uma Amanda, não a nossa Amanda aqui da Ordem, mas a Amanda do programa. Pra você tanto faz, como tanto fez. O que, que, acontece com você? Você tem trauma de Fórmula 1? Você perdeu uma namorada por uma Fórmula 1? Conta pra gente esse trauma, cara, por favor. Eu entendo que a influência de pai, sabe, de ir com o filho no estádio, de assistir a corrida no domingo, eu acho que muitas pessoas hoje em dia gostam de futebol e de corrida de Fórmula 1 é por causa de influência. Eu não tive essa influência, então realmente eu não gosto, mas também isso não vem ao caso. Vamos falar aqui. Ah, mas também, né, cara, Belo Horizonte não tem autódromo, né? Mas isso deixa pra lá, né? Vamos. Isso é só um detalhe. Em Belo Horizonte é só um detalhe. Autódromo. O povo não tem autódromo, tira a racha na Savassi, mas deixa pra lá. Eu não queria falar isso. Eu não queria falar isso. Desculpa. Mas tem cartódromo em Belo Horizonte. Tem cartódromo. Onde é que é o cartódromo, velho? Acho que não é cartódromo. É naquele no shopping, cara. Estátua lá, velho, nos monumentos lá da Praça da Liberdade. Não, velho, é doido demais, velho. Você tem que vir aqui, cola aqui que nós vamos lá, velho. Bem, quieto. Desculpa, Jota, desculpa. Olha, então teve o Mico Meu mostrando lá uns vídeos da Fórmula 1 antigos. Aliás, o engraçado, deixa agora, você falou do Mico Meu, deixa eu falar, porque eu sou entendido de Fórmula 1, né? Puto pra caramba. O primeiro do Prost é engraçado, porque o Galvão ficou narrando uns 40 minutos e o cara já tava fora do carro há milênios. E também o outro, né, o final foi o do Rubinho, né? Aquele dia maldito, né? Que o Rubinho entregou a vitória pro Schumacher. É uma pena, o Rubinho é um grande piloto, muito mais reconhecido fora do Brasil do que aqui mesmo, no país. Mas que esse dia queimou ele de vez pra torcida brasileira, isso queimou. Não, mas inclusive, com o perdão do gancho, fizeram até uma música, né, pro Rubinho, inclusive na época da saudosa revistinha. Revistinha não, do Revistão da Jovem Pan, que vinha até contendo um CD, pra quem não se lembra dessa época, né, tinha as 12 melhores da programação, e tinha música, né, que foi feita, já inclusive eu acho que se não foi, não me falha a memória, o Vinícius Vieira, a música Jesus amado, o meu tio, cara, ele cantava essa música. E olha que meu tio nem ouviu o Pânico, cara. Em 2000 ele ficava cantando essa música e eu torcia pro Rubinho, me irritava muito. Jovem Pan. O Rubinho Barrichello de amargar, nunca conseguiu chegar em primeiro lugar. O Rubinho Barrichello de amargar, nunca conseguiu chegar em primeiro lugar. Na entrevista ele é muito otimista, mas na corrida o azar é muito forte. E a desculpa todo mundo já conhece, é problema hidráulico, motor que aquece. E a desculpa todo mundo já conhece, é problema hidráulico, motor que aquece. Ok, parou. Mas assim, e eu lembro de uma entrevista que o Tutinha deu pra Playboy em 2005, que ele falou dessa parada da música, que eles tomaram processo, que teve um dia que o Rubinho encontrou o Rubinho de Ibirapuera, e o Rubinho não cumprimentou o Tutinha, né? Deixou o Tutinha no vácuo, entendeu? Mas deixa pra lá, isso não é o Pânico, então vambora. Já que você falou de Tutinha, vamos aqui citar que o Tutinha apareceu ontem lá no Meda, que tava o Christian Pior e o Carioca cobrindo a festa, né? E o Testa Roxa apareceu. Aí pô, falou, sério? Você não viu? Eu não notei, na boa. Apareceu. Aí logo, ele falou, olha, o segundo chefe, aí era o Tutinha. E eu reconheci por causa da testa roxa, né? Porque realmente parece que levou uma panelada na cabeça. Amigo Lens, você está falando das minhas pessoas. Eu não admito vocês falarem por vocês me permitem. Ou seja, já, vocês me permitem falar sobre o blog do Djalma Jorge, que eu dei uma olhada hoje, pode cara. Pode falar. Sim, eu, sabe o que parece, velho? Parece tipo aqueles um cara de Orkut que não sabe escrever, velho. Na boa. Tem uns posts lá que você fica, what the hell, man? É coisa de doido, velho. Mas tudo bem, é só a minha opinião. Eu sei que vocês são quase caro. Até... Mas é o personagem, até... compadre. Você tem que ver que... Não sei, mas... Você tem que ver mas que o cara muito versátil pra um negócio desse. Não, vai, diga, João. Você tem que ver que o personagem é como se fosse o Silvio Santos, que é dono do SBT, e aquela caricatura é quase um personagem. O Tutinha é dono da Jovem Pan e faz o Djalma Jorge. Eu acho isso muito sensacional. Ah, tá. Impressão minha, o Legendário tá por aqui, hein? É, igual o Senna igual o Senna falou que o podcast, as pessoas chegam... E por que que eu não tinha aparecido na matéria? Já descobri o motivo. Qual que é o motivo? Por quê? Ok, conta pra nós, Senna! Vai que é sua, garoto! Que, pra não ter perigo, Pedro, eles não falaram o nome da pessoa que tava casando. Entendeu? E quem tava casando, Senna? Eu não sei, mas era uma pessoa muito rica, então eles pediram pra, assim, pra, ó, se você cobrir, não fale que é fulano de tal, só isso, entendeu? Muito bem. Eu tinha previamente combinado, entendeu? E outra coisa, senão, que você, não é... e outra coisa que você disse há um tempo atrás, que o Panicast tem essa característica de aparecerem várias pessoas assim ao longo do caminhar, e Lady Dari chega agora sempre belíssima. Oi, Dari. Olá, tudo bem? Olá, todo mundo. Saudades. Eu ainda continuo com uma bala na boca, viu? Ah, mas ficou tão bonito. Sensacional, mano. Fez piercing? É um charminho tão bonito. E ficar com a boca de moco, hein? Dari. É, colocou um piercing na língua. É o Kainan falando, tudo bem, Dari? Tudo bem, Kainan. Como vai? Tudo bem? Já tá tranquila? Tá tudo bem, tá legal. Mas, só assim, minha voz tá engraçada, né? Mas tudo bem. Não, mas você me permite fazer uma pergunta aqui? É que eu estou chegando agora. Pode perguntar, posso? Só não sei se vou responder, né? Tá tudo bem, claro. Nossa, velho. Responde logo. Relaxa, é uma pergunta. Não, vai, pergunta. Eu vim em paz, eu vim em paz. Fala, Michana. Você tá solteiro ultimamente, assim? Ah, eu tô solteira ultimamente. É, ultimamente, né? Porque o mundo é tão rotativo que você fala que tá solteira, mas no outro dia você pode estar com alguém, né? Nunca se sabe. É. Eu vou usar então uma expressão que no Rio se usa bastante, né? Solteira sem, sozinha nunca. Muito bem. Ah, beleza, deixa eu falar. Jonathan, segue com o programa, eu tava pensando outra coisa. Segue com o programa, vai. Deixa então, como cena mesmo. Leite, saudades de você, Leite. Saudades. Nossa, tá todo mundo tão querido, oi? Sim, claro, você é divina, Lady. Temos que manter a postura. Eu tô muito tempo sem falar com você, Lady. Eu tava realmente com bastante saudades de você. Aliás, Lady, eu só fiquei com saudade da coluna dela, que por motivos pessoais ela não pôde publicar, mas semana que vem tem mais, né? Lady. É, não, aproveito e peço desculpa. Foi imprevisto mesmo. Ah, tem que pedir desculpa. Olha, né? O patrão cobrando serviço, rapaz. Não é patrão cobrando serviço, como é? Não, gente. É a coluna dela. O patrão chegou! A coluna dela é boa, gente. Quando a coluna é boa, ela conquista. Aliás, leitura obrigatória no sábado, a coluna dela. Isso. Exatamente. É fato. Isso é verdade mesmo. Sério, que a leitura é obrigatória? Nem todo mundo lê seus mentiros. Não, mas, cara, a sua coluna, Lady, a sua coluna é como aquela roupa que tinha no episódio do Chapolin. Só os inteligentes podem apreciar, entendeu? Ah, eu acho das palavras do Kainan e da turma, as palavras, né, de todos aí, viu, o Lady? Adoro. Olha, a gente gosta tanto da sua coluna que depois a gente quer que você tire uma foto da sua coluna e manda pra gente ver. Nossa, velho! Nossa, certeza, velho! Tá bom, chega. Rasgar elogio e piadinha à parte, bora! Olha só, no meio. Tá escutado, tá vendo muito pra ser nossa, hein? Essas piadas. Pera aí, gente. Ó, o Senna deu a dica aí que no Meda eles foram lá no casamento e não revelaram de quem era o casamento. E beleza, aí ficaram lá fazendo as piadinhas com as roupas do pessoal. Tiveram alguns famosos, o Tutinha. Vocês querem falar sobre o... Sinceramente, foi o pior medo que eu já vi. Nem sempre dá pra acertar em todas. Nossa, ela passou um bonde agora, maluco. Olha o bonde. Olha o Lula ainda. Olha o Twister, maluco. Olha o Twister. É o Hamilton. É o Hamilton. Calma, gente. E então tá bom. Ó, gente, Pânico Delivery, né? Bola, Samambaia, Piu Piu. naquela matéria lá fazendo aquele resgate ao Bebaça. Matéria que é meio teatrinho, mas eu acho que compensa pelas meninas que estão tendo assim a oportunidade de fazer alguma coisa e não ficar lá só dançando, né? Não gostei das tardes. Mas eu tenho que confessar um negócio, esse quadro é bom, cara. Apesar de que muitos no blog não gostam, mas eu vou ter que ser contrário a todos vocês, eu gosto muito do quadro, cara. Porque os bêbados podem até ser armados, mas ser armado é muito bem armado, cara. Porque os bêbados dão umas tiradas que você fica de cara. O boa ri é doidado. Eu também aqui confesso que me garante momentos de boa risada. Cara, meu pai não gosta de punk de jeito nenhum. Aí esse quadro ele tava assistindo comigo aqui na sala. Pô, meu pai riu tanto que passou mal, velho. Fez aí, viu, pai? Uma coisa pressa no programa. E tô falando de serviço de utilidade pública, não é? Mas eu não gostei das tardes. Ah, tá, tá, já também, né? Tá, certo. Ah, mas vamos combinar aqui que na internet nem tudo, né? Ah, mas não com nada como você vê, né? Não, não posso falar porque a identidade tá aqui. Então vamos seguir com o programa. Vamos seguir com o programa. Olha, tá rolando até respeito hoje, meu Deus. Posso fazer? Não, eu não posso fazer o que a gente faz nos pós-panicasts. Eu não posso dizer essas coisas. Eu tô me contendo. Tô conseguindo. Vai, Jonas. Não, porque tem meninas hoje. A Amanda e a Tamires ficam caladas, mas estão. Pois é, pois é. Então vamos manter a calma e a parcimônia. Aliás, Lady, vamos jogar um riddle depois do programa, vai? Vamos jogar riddle. Olha, então, tá, daqui a pouco vai ter o riddle, todo mundo. Então eu quero saber das meninas, a opinião das meninas, sobre o quadro Beijo na Boca ou Tapa na Cara. Amanda Oliveira, você viu o programa de ontem da TV? Pânico na TV? Sim. Você viu esse Beijo na Boca ou Tapa na Cara? Uhum. E qual a sua opinião a respeito do quadro? Eu acho meio ruim que eles não conseguem beijar quase nenhuma menina. Ah, então se eles conseguissem beijar, ia ter graça então. Hein, Amanda, você acha que se eles conseguissem beijar, ia ter graça então? É, seria só foi mais que beijar. Mas a graça não tá neles, eles levarem tapa na cara? Tá também, mas... Mas? Sei lá, o chaveco que eles fazem é muito bagaceiro. Você acha que é fraco o chaveco deles? É. E você, Tamires, qual a sua opinião a respeito? Você viu o programa? Ah, é engraçado, né? Porque o que eles querem mesmo é levar a tapa na cara e dar audiência pro programa. A intenção é bem essa. Mas você acredita que aquilo ali é de verdade? Você acredita que é armado? O que que você acha? Ah, tem uns tapas que dá pra acreditar, assim, que parece que é verdade, tem outros que a gente duvida. Então você gosta do quadro? Eu fico meio em dúvida. Posso fazer um comentário? Pera aí que estamos falando com as meninas primeiro, rapaz. Vixe! Não, obrigado. Gente, não leva mal. É porque... Não, gente, vocês têm que ver o seguinte. Esse quadro é um estilo... Vou, não vou, que é pra dar motivo pra mostrar a mulher de biquíni no programa. Eu tô perguntando pras meninas primeiro, porque é outra ótica, entendeu? Primeiro pergunto pras meninas pra ver, assim, né? Lady Dari, você viu esse quadro ontem? Eu vi. E qual a sua opinião sobre o quadro? Então, na verdade, eu tenho um problema, né? Porque eu já assisto todos os quadros procurando um defeito. E... acredito que as outras pessoas que participam do Panicast não que assistam para procurar defeito, mas já enxergam com outro olhar. Diferente dos adolescentes lá de 16, 17 anos. Eu acho que para mim esse quadro é para moleque. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Moleque que deve achar engraçado, dar tapa na cara, ver a bunda das mulheres. Eu acho que dava para aproveitar mais os dois, fazer alguma coisa mais bacana. Pra mim é quadro de moleque. Agora, em cima desse comentário, só pra não fugir muito do assunto, depois os meninos podem falar normal aí, mas eu tava pensando uma coisa. Você pega, por exemplo, o CQC, que tão, eles investiram muito em todo o elenco de stand-up. Então, assim, nas matérias, eles utilizam muita coisa que eles utilizam no stand-up. Eu acho que o Rabin poderia fazer uma coisa mais ou menos nesse estilo, porque ele faz stand-up. Então realmente eu vejo um quadro igual esse Beijo na Boca Tava na Cara, eu acho muito pobre, assim. Eu gosto do Pânico, eu já disse milhares de vezes que eu acho que quando a pessoa gosta, ela se importa. Se ela vê uma coisa ruim, ela sabe que tem condições de fazer uma coisa boa, sabe? Porque se não gostasse, não fizesse diferença nenhuma, né? Problema, se tá ruim, se tá bom, não gosto, pra mim não faz diferença. Mas eu acho que talvez o Rabin dê certo se ele fizer uma coisa mais ou menos no ramo de stand-up, assim, igual o pessoal do CQC faz. E você, agora tá. Agora depois que as meninas falaram, pode falar. André, Kainan, Leandro. Não, deixa o André falar que ele tava. Fala, André. Fala. Posso falar? Gente, sobre o primeiro quadro que vocês falaram foi sobre o Nico e Comeu, né? Não, já foi, tô falando agora do Beijo na Boca, Tapa na Cara. Ah, Beijo na Boca, Tapa na Cara, tá certo, desculpa. Bom, o negócio é o seguinte, eu geralmente tava começando a gostar muito do Beijo na Boca e Tapa na Cara. Do último eu gostei bastante, dei muita risada. Mas eu acho que depende muito, né, do material que você tem, quer dizer, das pessoas que você... consegue captar, ou que são às vezes combinadas e outras não são combinadas, né? Aí tem aquele famoso truque aí que eles usavam no tempo das pegadinhas, não sei se vocês se recordam, até do João Kleber e tal, né? E que no começo ninguém sabia, agora o pessoal já sabe, então já meio que perde um pouco, né? Quer dizer, o sentido do quadro, mas é básico uma brincadeira, né, e tal. Eu sei que o programa ganhou uma agilidade muito grande, mas eu acho que dessa vez as piadas foram fracas, entendeu? As entradas, os chaveques foram bem fracos. Se é esse o objetivo, então valeu, mas como piada eu não achei engraçado. Mas se é o lance é mostrar a mulher bonita, aí tudo bem. Mas assim, desculpa, João, você ia falar, mas... Não, você concorda com o André? Você acha que o objetivo é mostrar mulheres de biquíni? Basicamente, né? Você vai pra quê? Pra mostrar as belezas do Rio de Janeiro? Que nem vai um quadro com o Google? Não é, pô. É um quadro Pânico. Tem que mostrar, né? Não, é aqueles tipos de as mulheres, né? Tudo mais. Eu ia falar uma coisa, mas eu tô me controlando, sabe? Entendeu? Eu não posso falar aqui, né? Vamos manter a calma. Mas, assim, o quadro, pro seu propósito, que é mostrar, né, as belezas do Rio, das praias do Rio, até que, né, tá. Mas pra rir também tá funcionando, tá indo bem também. Pra rir também tá fazendo algum efeito, porque semana passada eu confesso que depois da gargalhada, nessa não posso dizer que é a mesma coisa, mas tudo bem, todo mundo tem seu dia, né, que não, nada sai bem. Leandro Rezende. Ah, eu não gostei do quadro, não. Eu não gosto desse quadro. Você não gosta de falar desse quadro? O que acontece, né? Não, cara, assim... pô, a mulher, tudo bem. É bom ver a mulher, tudo bem. Mas, cara, sei lá. Eu acho que o Vô no Vô tinha um propósito igual, mas era melhor de se assistir. Esse nem tanto. Talvez aquela sensação, né, de que você já viu em algum lugar, né? Repetido. É. Ah, eu acho que nem tinha o mesmo propósito. Porque o Vou Não Vou selecionava as gurias bonitas das barangas e tal. E naquele ali eles cantam qualquer uma, que beijar na boca é lucro, aquele tapa na cara forjado. Mas é coisa que adolescente gosta de ver. Bunda, praia, cantada sem graça. Aliás, vocês viram, não sei se reparam no quadro, o cabelo dos dois, cara. Aquela pintura branca que eles colocam. Parece uns vovôs querendo paquerar as gurias, velho. Dá uma tristeza, velho, aquilo ali. Ou maquiagem, ou serviço, deixa quieto. Então, continuando aqui, tivemos dois quadros de Vesgo e Silvio. Como, ó, eu digo o seguinte, até essa parte eu tava achando um programa ruim, mas aí teve lá eles entregando o DVD do Hamilton, né, o DVD do Barrichello pro Hamilton, também achei ruim, mas aí... Uma coisa que eu sempre falei, eu sempre defendi, é o seguinte, o Pânico tem vários integrantes. Então, eu acho que quanto mais eles misturarem, eles revezarem, sabe? Colocar, igual agora tá Samambaia com o Christian. Revezamento eu acho muito legal. Agora, quando eu vi esse quadro que eles fizeram lá, tipo um camarote do Pânico, e colocaram o Amaury Dumbo com o Polvilho, com o que faz o traficante gay, o Paulinho Serra, o Vesgo e Silvio, eu gostei muito. de todo mundo junto ali, assim, sabe? Ainda colocaram o Sérgio Malandro ainda. Foi muito bom. Nacional, véio, aquele camarotezinho ali foi show de bola. A cara do malandro, quando ele chegou lá no camarote, pô, achei que era um camarote, meu, sensacional, velho. Também, André Locutório, eu gostei também, achei sensacional. Sem contar, né? E destacar também, gente, aquele Paulinho Serra, o cara tem uma cara de louco, ele tem uma cara de. Não sei. Ele é mais. Não, eu não sei quem é mais louco, né? Pra começar, se é o Polvilho ou se é. O Paulinho Serra, um dia eu queria ainda ver, já que eles estão fazendo revezamento de duplas, né? Dá uma sugestão de Nego Tonto. Um dia misturar Paulinho Serra com o Polvilho, bicho. Nossa! E a Maliza, vocês já pensaram os três juntos, cara? Oh, mas o Polvilho é do mesmo grupo do Paulinho Serra. Eu acho que talvez um revezamento que iria ficar legal se colocasse o Vesgo, o Silvio e o Repórter Chorão pra cobrir festa. Aí o repórter Chorão ia fazer pergunta e começava a chorar, entendeu? Aí o Elifas, uma parte é o seguinte, o repórter Chorão, por exemplo, podia fazer uma análise sociológica, né? Por exemplo, o cara tá lá comendo lá e tal, aí chega o repórter Chorão perguntando, escuta, você sabe quantos mil peixes são mortos e tal? Começar com uma coisa politicamente correta, em meio de uma festa, pra pessoa ficar com raiva e dá vontade de bater nele. Pô, a gente quer ver o povo do pessoal do Pânico apanhar. Não é essa a intenção, né? É uma brincadeira, né? Claro, tudo com humor e ética, né? Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. E outra que Jonas também esteve presente lá no camarote foi a Sandy Capetinha, né? Uma hora colocaram ela na frente da televisão. Pura. Olha, não, mas olha só, hein? Eu vou falar assim, vocês viram que o Vesgo tava todo... O Vesgo tava encoxando ela. O Vesgo tava encoxando ela. Em linguagem da Fórmula 1, digamos que o Vesgo tava no vácuo dela e querendo passar por dentro, entendeu? É algo meio nossa, assim. Nossa, gente, eu falei, eu não lembro de quem. Fala, Dari, desculpa. Não, pode falar. Não, você pode falar, eu já tinha terminado. Enquanto vocês decidem quem fala, então a Amanda Oliveira falou que quer dar opinião a respeito desse quadro do Vesgo do Silvio. Fala, Amanda. Eu achei, sim, mais ou menos, eu não gostei muito. Não, por quê? Ah, eles sempre querem entregar esses presentes misteriosos aí. Ah, você tá falando na hora que eles foram lá com o DVD, entregar o DVD, uma montagem do DVD pro Hamilton, né? É. Mas e naquela hora que eles fizeram um camarote lá pra ver a corrida? É, aquela hora lá foi legalzinho. Quem que você gosta mais de que tava lá? Do Carioca de César Polvilho. Carioca de César Polvilho? É. Jonathan. Sim, fala, Kainá. Jonathan, só posso falar uma coisa? Diga. Você tava parecendo, agora você tá falando assim, você parecia o Silvio Santos no Porto da Esperança, quando ele estava assim. Você chegou num jeito todo com cuidado, assim. Você gosta de quê? Você tem certeza? O que você mais curte no negócio? Não tô criticando, eu tô só. Gente, mas eu tenho que falar que no último podcast, o mais legal foram os comentários da Amanda. Eu dei muita risada, ficou muito bonitinho. Mas o que eu ia falar desse quadro é que teve uma hora, eu não lembro ao certo, mas teve uma hora que alguém falou de galinha ou alguma coisa, que colocaram uma câmera na Sandy, foi muito engraçado. E deu close nela, exatamente. Eu adoro, né, porque eu tenho favor. Né? Desculpa, engenheiros, mas... Ixi, mano. Opinião, ninguém é obrigado a... Né? Ninguém é todo obrigado a crer. Tamires Micaeli, você gostou do quadro? Você acha que podia ter sido melhor? Foi um dos melhores. Eu acho, na minha opinião. Por quê? Foi um dos melhores. Que tem porque lá, juntou todo mundo, assim, que... De comédia, sei lá, foi... Eu, no meu ponto de vista, foi um dos mais engraçados, assim, que deu pra rir bastante, assim. Porque na hora que o... Antes do Hamilton ficar em quinto, acho que é em quinto, todo mundo levantou, gritando, falando sexto. Que o... Massa tinha ganhado, aí o Vesgo virou e falou assim, calma, para todo mundo, espera, ele ainda não ganhou. Aí eles pegaram e falaram, filha da... Eu achei muito engraçado. Outra coisa que eu também tenho gostado do programa. Posso falar? É, eles estão falando os palavrões e depois coloca o pi. Fala, Léo. É, eu acho, o que eu gostei desse quadro foi diferente, sabe? Que toda corrida de Fórmula 1 eles queriam invadir o camarote de alguém. Certo. Aí, e dessa vez não, agora eles criaram o camarote deles, foi divertido pra caramba. Eu imagino quem tava lá, assim, o pessoal lá, mas tem que ter rido. Sérgio Malan também foi uma sacada boa. Eu gostei, cara, foi muito, muito bem planejado. Pela primeira vez eu vi o Pânico pensando em fazer uma coisa bem feita. Então, aliás, já adicionando o programa de domingo que vem, é bem provável que o Vesgo e o Silvio façam matéria com o cara que deixou o Hamilton passar, que é o último Glock, entendeu? Filho da puta. Não, que isso, o cara não conseguiu. Não, mas agora, senão vamos começar a falar sobre Fórmula 1 e aí já viu. Vai, mas eu só quero, antes de passar para outro assunto, o que o Leandro falou é verdade, é o que o nosso saudoso Marco Aurélio sempre fala, né? Que é o saudoso, bicho. Não, saudoso porque é saudade que ele não tá aqui com a gente hoje, né? Pera aí, André. Não, pera, deixa eu terminar o meu raciocínio, vai. Senão eu vou esquecer. O que o Marco Aurélio fala, que eu também sou da mesma ideia dele, é que o Pânico, eles podem fazer um quadro só em cima do elenco, em cima das histórias deles ali, não precisa, eles usam o artifício, né, o pretexto da corrida para fazer piada, mas aquele, e olha que diferença, se eles fossem lá tentar invadir o camarote, ia ficar chato, porque já fizeram isso ano passado e tal, mas eu assisti esse quadro, eu achei uma coisa inovadora, é o que eu gosto no Pânico, é isso, é de surpresa, de ser surpreendido assim, entendeu? Jontas. Sim. Vou falar um negócio, velho. Não me obriga a te chamar de Sônia Abrão, velho. Por favor. Tá pegando no meu pé hoje, hein? Vai te catar, cara. Olha só, o então... coveiro quer enterrar as pessoas, velho. É fogo, coveiro. Então, olha só. César Polvilho foi lá cobrir uma festa sozinho, o que eu acho... muito. Como é que é? Foi como? Sozinho cobrir uma festa. Ah, só. É quem tem de sozinho, mas deixa pra lá. Foi solamente o que eu acho muito. O que eu acho que o cara mostra. O cara mostra mesmo que ele é bom quando ele consegue dar conta de fazer um quadro assim, sem ajuda de ninguém. O cara é foda. Então ele foi lá cobrir uma festa qualquer, que tinha muitos globais, e aí inventou essa historinha de que era aniversário dele e tal. Ah, sim, é verdade, até o William Bonner tava no meio do negócio, né? Completamente lelé. Aliás, e aquela musiquinha dele agora, né? Não sei o que lá, para o mundo, escuta vagabundo. Vai. Escuta vagabundo! Ele é comédia demais. Meu aniversário, um abraço pro Bovino, meu aniversário. Foi muito divertido, ele tá comendo. Não comporta o personagem não, André. André, se solta, cara. André, se vai se soltando, vai extravasando, solta. Isso. Bicho, se você der uma volta na Augusta, você fica lindíssimo também. Não, olha, que é um negócio. André, você já pensou em fazer teatro, André? Já pensou em fazer teatro? Tem todo tipo. Cara, eu não gosto de aparecer com a minha cara. Com a minha voz já tá bom demais, entendeu? Cara, beleza. Muito feio, entendeu? Pera, gente, milho. Eu estaria na televisão, entendeu? Lady Dark. Calma. Vai, Lady Dark. Não, ele tinha uns kits de aniversário que ele entregava, tinha algumas coisinhas ali dentro. E foi engraçado porque ele pensou em tudo, em língua de sogra, chapéuzinho, confete. Ainda insistiu para que alguns cantassem parabéns para ele, né? O cara mancha bem mesmo, sozinho. Ou quando ele tá com alguém, ele consegue sempre aparecer na matéria de maneira diferente, inovadora. E aquela menina lá, o olho de peixe, deu uma moral pra ele, a... como chama? Juliana Paz? É, você não viu? Juliana Paz. Mas a Juliana Paz, ela atende todo mundo bem, né, cara? Tanto você como o Cânico. Ela... Mas ela é uma pessoa que sério, recebe... O André eu tava até comentando com o meu irmão que ela... Ela dá atenção pra todo mundo, da mesma forma. Tirando o dia do casamento dela, que foi espalhado muito pouco, que ela não gostava do programa, mas tudo bem. Ela goela, finalmente bem. Nossa, o outro tá rindo alucinadamente. Não, eu acho que ele gostou da ideia da Augusta, tá se imaginando e rindo. Rapaz, você vai ter que levar a lei, Você vai ser minha empresária, vem aí. Ordem. Olha, vamos aproveitar que estamos falando do quadro do César Polvilho. Amanda, você gosta do César Polvilho? Adoro ele. Você quer comentar sobre esse quadro? Quer comentar alguma coisa sobre o quadro? Amanda? De silêncio. Amanda! Você acreditou que era aniversário do César Polvilho? Alô? Alô, oi. Amanda? Alô, vamos passar a chance então. Tamires Micaeli, quer falar sobre o quadro? Deixa eu posso falar rapidinho, chefe. Pera, vamos dar uma oportunidade para quem fala menos um pouco. Tamires, você viu o quadro? Eu vi. O que você achou dele lá com os famosões globais? Ah, mais ou menos sem graça. Você não gosta do César Polvilho? Eu gosto, mas domingo foi não foi tão bom assim quanto ele costuma ser. Mas da Marisa gostou, você também? Gostou, ou não? Oi? Da Marisa. Não gostou, Tânia? Ah, mais ou menos, Dani. Uma coisa que não eu estava reparando assim, ali no final, legal. Que o ator pegou um bolo, igual de padaria, mas um bolo duro, parecia um tijolo. Deu uma bolada. Era acho que era de fubá. Parecia o tijolo do Chapolin, sabe? Que é esse tijolo de isopor. Será que não era de isopor, não? Porque normalmente aquilo ali é muitos trapalhões, né? Aquilo ali os trapalhões faziam na década de 70, com um pratinho. O Chaves também tinha muito disso, um pratinho de espuma de barbear. Mas eles pegaram um bolo quadrado, igual um bolo que você faz em casa assim, deu uma bolada na cara dele, parecia um tijolo. Aqueles bolos de espuma de mãe, né? Aquela espuma que a mãe usa pra fazer bolo, cara. É. Então, ainda com o César Polvilho, ele e o Marvel Cove, segundo a Mili. Beijo, Mili. Me liga. Olha, o Rony vai ficar com ciúme. César Polvilho, lá de Malícia, a menina monstro, com o Marvel Cove. Só antes de você entrar na adentrar aí nesse papo, eu posso fazer um comentário breve, claro. Jonathan? Sucinto, sim. Menos de 30 segundos. É o seguinte, meu, tu já falou mais que 30 segundos, o que que é agora o teu comentário? Não, eu quero falar menos, não, quero ser bem objetivo, quero parabenizar, né, o Polvilho pela matéria, eu achei legal, interessante, e eu acho que ele usa muitos elementos de Chaplin, de Carlitos e também elementos clownescos. Isso me agrada muito. Exatamente. Só pra um detalhe, mas pode seguir a pauta, chefe. Vamos, Jorge. Não tem pauta, gente. Estamos falando assuntos aleatórios. Tá bom, gente. Parece seguir o programa, tá certo? Então, Marisa Carioca de Silvio Santos, o que eu acho que é muito engraçado, porque o Carioca ele começa a rachar os bicos. Não sei se vocês notaram isso. Tem um determinado momento lá que ele começa a rir, sabe? Começa a rir das loucuras da Marisa. O anãozinho foi lá de Hamilton e levou uma pratada de macarrão na cara. Não, aliás, o Carioca é genial, né? Senna, você viu Marisa, Menina Monstro? Vi, sim. E você gosta desse quadro? Tem um quadro que falam que é o maior, um controle mais rígido do pânico é esse, sabia? Controle mais rígido? Controle rígido? Do pânico é esse. O controle rígido é para eles serem totalmente loucos, né? Porque não tem limite. O controle rígido é para ser aprovado para ir pro ar, entendeu? Com essa história de classificação de idade, então eles têm que... Ô, Jonathan, o controle rígido, acho que ele quis dizer por causa dos palavrões que são falados no quadro. Ah, sim, dos PIS. Ah, tá. Esse cara empolga, velho. No sentido de rígido. Ah, mas dá pra você saber todos os palavrões ali que eles falam. O Polvilho, o Edu, ele endoida nesse quadro. Parece que baixa um espírito nele, sei lá. E isso do Carioca ficar rindo mostra que mesmo que eles combinem alguma coisa, o Polvilho fica realmente, como o Jonathan falou, louco ali, né? Porque ele faz coisas assim inesperadas, surpreendentes. Aquele prato de macarrão... Gente, eu não conseguia parar de rir. E o Hamilton pequenininho? Uma coisa que eu pensava que ia acontecer naquele quadro da Malisa ainda era o César, o Eduardo imitar o Silvio Santos, né? Teve um dia que ele começou a imitar, eu achei engraçado pra caramba, acho que foi o próximo. Não sei se todo mundo concorda com isso, mas ao contrário de outros quadros, por exemplo, você pega lá o Pânico Delivery, você sabe o que vai vir em seguida. Então, assim, você sabe que eles vão numa balada, eles vão achar um cara, eles vão levar pra casa, vão dar banho, vão dar uma coisinha e pronto. Tem começo, meio e fim. Agora, por exemplo, igual a Malisa, é um quadro que você não sabe o que vem. Pode acontecer qualquer coisa. Entendeu? Porque não tem... Pode ter um script, um roteiro, mas não é começo, meio e fim. Entendeu? É nonsense total. Uma hora a Malisa tá de Superman, a outra hora ela tá voando, outra hora tá... Sai naturalmente. Não, assim, eu acredito que eles tenham pelo menos um roteiro, uma coisa assim. Mas eu acredito que ele ali é muito loucura da cabeça do Edu, da cabeça deles lá, entendeu? Meio que improviso de vez em quando. Meio que improviso, exatamente. Tanto que teve uma hora lá que eu achei que o Carioca começou a rir, que ele tava olhando tipo pra cara dele, começou... Sabe quando o Carioca sai do personagem e começa a rir, sabe? Mas ele realmente começou a rir. Então, isso é o pânico que eu gosto, sabe? Que é isso daí, a essência desse quadro é o que tem na rádio. É o Emílio virar e falar assim, não sei se vocês lembram um episódio, uma história que eu lembrei agora, que é um tempo atrás, alguém tinha pedido um canal pornô gay pro Carioca. Pegou o CPF dele e sacaneou ele. Aí ele foi, o Emílio no ar lá, falou assim, não, vamos ligar agora pra NET e vamos resolver isso. Vocês lembram disso? Que aí ligou lá e falou assim, não, porque aqui é Emílio Surita, aí foi e falou com um cara do atendimento que era do Pânico, e o cara do atendimento falou, nossa, é do Pânico e tal, não sei o quê. Então assim, igual outra vez também que uma menina deixou um celular nos comentários do blog, e o Emílio já viu... Já fez aniversário. Exatamente. Aí o Emílio foi e tinha o nome da menina, sabe? Maria. Oi, Maria, é você? Parabéns. E desligou. Sabe? Isso é coisa que não tem como ser sabe? Eu gosto disso no Pânico. É inovação, é surpresa, sabe? Você é surpreendido. E a Malisa, eu acho que tem muito disso. Porque nenhum é igual ao outro. Pode ser um em comparação ao outro, na outra semana. Pode ser um pouco melhor, tem umas coisinhas mais engraçadas, mas eu acho que não tem como saber o que vai acontecer, não. Ô, louco, meu, brincadeira! Tipo um fator surpresa, você gosta muito do fator surpresa. Isso. Sucintar o que você falou em 10 minutos de prosa, né? E você não gosta? Você prefere os quadros assim, mais... Não, claro que eu gosto de surpresas. Quem não gosta de surpresas boas, né? Mas, assim... É bom até que o Pânico continue variando, porque se não, né, se dependesse dos fãs, né, que tem muito fã, assim, saudosista, né, que prefere que a Hora da Morte volte, que todo mundo volte, entendeu? Aí, tipo, o Pânico seria como 2013, até a Hora da Morte, os finais de filme, aquela coisa toda, todo domingo, não dá, tem que mudar. Mas aí eu acho continuar o seguinte, eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa assumidamente saudosista, e eu falo com você que a Hora da Morte não precisa voltar porque nós temos Amy Winehouse. Pois é. Que agora tem essa surpresa que tu tanto gosta, né? Eu acho que no outro podcast alguém falou que tá sendo legal porque tem as esquetes agora. E, meu, isso também é engraçado porque a gente nunca imagina o que é que a Amy vai fazer. Quando eu vi ela no cemitério, eu fiquei pensando o que poderia acontecer. Quando eu vi as fotos dos falecidos, velho, foi muito engraçado. E a gente fica esperando, né, o que é que vai acontecer, quem vai ser o personagem que vai encenar com ela, qual vai ser a maneira que ele vai apanhar dessa vez. Não, e as esquetes são cada vez mais Hermes e Renato, né, impressionante. Ô, Jonas, mano, eu não esperava aquele cara vestido lá daquele... Eu posso fazer um bordão? Aquele estilista que roubou, Ronaldo West, que assaltou o cimento. Isso, eu não esperava que ele ia aparecer naquele quadro lá, não. Também não. Nem a veinha. Fala, Caína. É, que eu posso dizer um bordão? Vocês estão me ouvindo legal? Sim, fala. Eu queria dizer um bordão, rapidinho. O M! Vai, pode continuar. M! M! M! Me dá um pato, desculpa, o M! Aí eu falo, né? Ai. Desculpa, vai, não, não, não, o bordão eu também eu acho que é uma coisa muito boa. Eu acho que é válido. Vanessa, sim. Não, diga. Vanessa, só um comentário. Sim. Eu fiquei penalizado com aquela senhorinha que estava lá, entendeu? Apesar do quadro ter um grande sucesso, um efusivo sucesso, mas eu fiquei penalizado. O que fizeram com aquela velhinha? Eu achei muito chocante. Eu chorei perante ao meu televisor, ao meu novo monitor de plasma, entendeu? Nossa, velho. Fiquei muito triste. Mas gostei. Gostei do final. Mas no comecinho eu fiquei triste. Ah, antes que eu esqueça, só pra não deixar passar batido, tinha dois comentários que eu queria fazer. Um é a respeito daquela vinheta das velhinhas batendo palma, que tá rolando na maioria das matérias, que eu acho muito legal. E no quadro da Maliza tem aqueles boneco! Aqueles bonequinhos batendo palma, o bonequinho enxugando a lágrima. Muito bom. Ai, ai, ai. E também eles, no quadro da Maliza, eles estão pegando alguns trechos, né, da própria Maliza. Por exemplo, igual quando a Maliza chamou a mãe do Silvio Santos de vaca. Gente, não sei vocês, mas é essas coisas que me fazem assistir a Maliza no domingo. Alô? Não, achei bom, cara. Foi a cara que ela fez, bicho. A carinha assim dela, desgraçado. O que que eu falo agora? Fé da mãe. Eu não... Aí de repente ela vai, vaca é sua mãe. É. Vaca, eu sou gorda. Vaca é sua mãe. Vaca é sua mãe. Vaca é sua mãe. Vaca é sua mãe. Nossa, velho. Nossa, velho do céu. Seguindo, alguém quer falar sobre o momento Amy Winehouse? Tamires, você gosta da Amy Winehouse, Tamires? Alô? Amanda Oliveira, você gosta da Amy Winehouse? Gosto. Mas você preferia A Hora da Morte ou você acha que agora a Amy Winehouse é mais legal? Preferia A Hora da Morte. Mas você assistiu o Pânico na época da Hora da Morte? Não, é que eu vi pelo YouTube aqui umas... Então, continuando o momento nonsense, né, Amy Winehouse, temos Bola e as 5 maneiras de fazer qualquer coisa. Eu acho que isso daí, o Bola está pagando por todos os pecados que já fez com as paniquetes. É verdade. Então... Mas o Jonatas... pois não. E o paintball, hein, cara? E o paintball, hein? O Bolinha dá um tiro a queima roupa. Se ele desse... O Bola vai ficar aleijado ainda com esses negócios que estão fazendo, filho. Se ele desse um tiro daquela distância que tava, ia atravessar o pulmão dele, velho, sério. Não, o melhor foi a reação do Bola quando ele viu o tiro atravessando, cara. Não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer mais isso não. Mas o que eu quero mesmo é convidar você pro... Nossa, tá bom. André, tá dando... Abaixa essa... Peraí. André, tá rolando uma gravação aí, tá ruim. Desculpa aí. Desligar de pirata. Desligar de pirata que a Natália vai buscar. Desligar de pirata. Você vai ver, ó. Dá pra fazer rir? Meu Deus! Que isso? Então, gente, falando ainda sobre esse quadro, o caso é que o Bola, eu acho que ele é muito sagaz e ele realmente encarna o personagem, entendeu? E aceita quase qualquer coisa, né? Quase qualquer coisa, né? Você ainda empatizou quase, hein? Não, aquele dia lá que apagou o cigarro, jogou um monte de areia em cima dele. Aí, o dia que eu mais tive medo foi do ventilador que depilaria a barba dele. Nossa, gente, aquilo é perigoso. Não, e eu... Cara, porra. Eu acho o seguinte, eu valorizo muito a edição e eu gosto muito eles colocando ali aquele trecho do Beavis and Butthead, né, que é pra mostrar que aquilo ali é coisa de retardado mesmo, né. E o Rap Tree Friends. Mas o melhor, bicho, o melhor é quando tu na primeira prova dos cigarros lá, que eles botaram a musiquinha do Marlboro, cara. Cada vez que o Bola pagava o cigarro. Não, eu não sei se vocês já assistiram, mas o Rap Tree Friends é um desenho que passa na MTV, que tem aquela musiquinha, essa musiquinha aqui, ó. Sim, eu sei. Sim. Aquela é sensacional, aquele rap de inferno. É tipo um comichão encostadinha fofuxo, entendeu? Exatamente. É muito sensacional. Pô, genial, velho. Esse quadro é ótimo. E pior que tem gente que não gosta, que fala, ah, é tortura, mas é bom, velho. Foda esse quadro. Véio. Eu rio demais com bola, a reação do bola. Com bolinha, sensacional. Véio. Vamos saber das meninas que normalmente são mais delicadas. Amanda, sim, você gosta desse quadro? Do bola? Eu gosto. Eu gosto. Bem delicado. Qual que foi a coisa mais doida assim que o Bola já fez que você gostou? Que ele foi cortar ontem com a máquina de cera que foram passar nele. A enceradeira? Ah, nossa, aquilo lá foi demais. A enceradeira passando Resgate, pressão resgate, novamente. Passando filtro solar nele com a enceradeira, né? É. E você, Tamires? Hoje o Bola me mostrou cada marca dessa aventura maluca. Tamires, você qual que foi a doideira que o Bola fez que você mais gostou de ver o pobre sofrendo? Foi o de ontem e da cera quente. Quando da ele cera quente também foi pan. Não, e ele lá em cima do carro com aquele escovão de lavar o carro. Ali ele tava pagando tudo que ele fez de mal pros Tonic. É verdade, Tamir, é verdade. Não, e aquela hora do super ventilador, que era como se fosse um aspirador de pó, o Bolinha falou, abre a boca, espremeu o negócio, voou tudo dentro da boca dele, ficou com a cara toda branca. Ai, ai, era muito bom. Aquilo ali é de ser rir, de ser passa mal. Ai. Pois é. Coitado do Bola, mas que dá muita risada, dá. Não, quando ele foi também se desengasgar, que foi com a melancia também, ali foi... Nossa! Foi horrível. Ali ele se ferrou. Ai, ai. Mano Cebola que chega agora. Tudo bom, Cebola? E aí, galera? Cebola. E aí, mulheres, amigos, Cebola, companheiros? Estamos falando, estamos falando do quadro do Bola, das cinco maneiras de fazer alguma coisa, você viu? Oh, foi sensacional, hein, esse quadro, hein? Gostei, hein? Qual gostei daquela, daquele estilo de paintball lá que deram nele lá. Foi a melhor coisa que teve. Pois é. Continuando, tivemos... Eu fiquei surpreso, mais uma surpresa, que foi o pânico na Fórmula 1, que é uma coisa mais ou menos a hora da morte. Eles colocaram o pessoal ali no trânsito com a narração do Galvão Bueno, que eu acho que foi o mais foda de fazer. Foi pegar o Galvão Bueno e sincronizar com o que ele estava fazendo, né? Aquilo ali foi foda demais, velho. Não, o cara no trânsito, velho. O cara entra na concessionária e deita com a cabeça em cima da buzina. E a parada do posto? Eu sinto até vontade de fazer isso, sabia? Quando eu vejo essas momento Lady Di Wayne in the White House. Mas o Lady, pra fazer aquilo ali tem que fazer direitinho. Tem que colocar um macacão, um capacete. Claro, olha, eu só não faço aqui porque a cidade é pequena. Se eu morasse em uma cidade maior, com certeza eu faria. Você não faz aí porque não tem sinal na cidade. Oi? Você não faz aí porque não tem sinal na cidade. É, não tem sinal, não tem concessionária, não tem nada. Não, mas ela mora, nossa, no interior, gente. Não é brincadeira, não. Olha, então, terminando o programa da TV, vamos falar agora sobre o programa da rádio. E tem uma, né, coisa. Fala, vocês não souberam que eu descobri que vocês separaram um pouco. O quê? Diga. Que Gugu japonês não tá lá, né? Ah, é verdade. Você sabe por quê que não está lá? Algum motivo? Forever. É mesmo? É isso, gente. Saiu e não volta nunca mais? Volta. Então, então agora vamos. Cala a boca. Então já tem discutido o seu programa da TV, vamos falar agora do seu programa da rádio, mas antes vamos ouvir quem vai sentir falta do Gugu japonês? Só um minutinho, Jonas, eu vou sentir uma falta do Gugu japonês, eu protesto, eu acho que o Gugu japonês deve voltar. Olha! Mas não fazia nada. Ah, bicho, só dele entrar lá com aquela cara dele de tonto. Leandro, ele nem fala bom. Nada. Fala, olha. É, Leandro, depois você tem como mandar aquela vinhetinha toda vez que... Não, deixa eu falar. Eu vou deixar quieto, vou falar. Silêncio, cale-se. Olha no só, chat. Agora já falamos do programa da TV, vamos falar do programa da rádio. Mas antes vamos falar do lance perfeito, que você pode mandar uma mensagem para... Qual que é o número? Brincadeira. Ah, não. Achei que ia fazer o comercial da Riachuelo agora, né? Ah, é. Eu queria juntar dessa vinhetinha aí, ó. Por falar nisso, eu achei muito legal. Pera aí, viado. Eu achei muito legal agora que eles fecharam essa parceria com a Riachuelo, que a camisa era vendida no site por R$50 e agora tá sendo vendida a R$20 na Riachuelo. Olha que legal. Muito bacana. Essa internet vai Riachuelo, né? Pois é. Tudo bem que não tem Riachuelo aqui na cidade, né? Mas eu compro pra você e mando pelo correio. Jura que você vai fazer isso? Fala a estampa que você quer, eu vou lá e compro. Você tá prometendo já. Eu vou lá na Riachuelo, vou tirar a foto das estampas que tem, você escolhe, aí eu compro e mando. Tá? Não, então eu deixo você escolher a estampa que você acha que eu mereço e você me manda. Tá bom. Saco de batata, dá uma camiseta de saco de batata. Cala a boca, vamos falar do programa da rádio. Vou dar meu endereço pra você. Pânico na Jovem Pan. Olha só, tivemos de entrevistas Elaine Alves. Que diabos é Elaine Alves que eu tenho que olhar aqui? Não sei quem é Elaine Alves. Alguém sabe? A mulher que posou pelada. Ah tá, é a que saiu na capa da Sexy, que é assistente de palco do Melhor do Brasil, que é o programa da Record, que era do Márcio Garcia e passou pro outro menino lá, o... como chama? Marcos Frota. Isso, Marcos Frota. Isso. Então, alguém ouviu esse programa da Elaine Alves? Eu acho que capas de revista não rende, na rádio não rende. Você quer pular então essa matéria aí das capas de revista? Não, não sei. Alguém quer falar? Você quer pular? Eu não tô falando. Tô falando que o Jonatas não é homem. Vai te catar, viado. Nossa! Nossa! Você tem tanta certeza que ele é homem? Não, ele não é, hein, rapaz? Você tá. Você fala com uma veemência, parece que você conhece o cara. Não, eu acho que você, o Cebola deu uma cantada nele, ele cortou e aceitou. Eu acho isso. Não, mas o que eu sempre aleguei. Será que esse Cebola é cenoura? Momento sauna, sauna Zé Aliastre aqui no Pancastre. Não, o que eu sempre... A puxa da comédia. Nossa, véio, caraca. Obrigado, Lele, obrigado. Nossa, véio mesmo. Ordem. As bichas estão tomando conta, né? O André tá possuído, Cebola... Eu não. Se cala esse ordem. Olha só. O que eu sempre aleguei foi o seguinte: entrevistas com mulheres capas de revistas, o que elas atraem é você querer ver a revista. Então elas vão lá pro tonto pagar R$10 entendeu? E comprar a revista. Como eu tô no serviço e não dá pra acessar a internet pra ver a revista, que eu não vou comprar a revista por R$10, então não adianta, aqui não rende a entrevista. A Amanda fala mal, o Emílio defende, porque se o Emílio começar a falar mal da convidada, vai acabar com a convidada. Então é. Não, melhor é o Emílio falando que essa convidada tem futuro e tudo mais, entendeu? Não, vocês podem notar o seguinte, quando vai um convidado de alto garbo, indie, elegância, aí o que o pessoal começa a bacalhar é o Amando. O Emílio fala assim, poxa. Amando! Pera aí, porra. O Emílio fala assim, poxa, Amanda, o pessoal, vamos ajudar aí na entrevista, porque quando vem capa de revista, aí vocês reclamam. Então assim, né? Ele mesmo se entrega. Igual essa menina do interior, aí sempre vem o Emílio falando, não, você conhece o Canavial? Ah, o Canavial. Já, não sei o quê. Jonatas tá cada vez mais desiludido com o mundo, cara. Impressionante. Não, o que eu achei legal. Gurias, né? Tu vai falar da capa da revista, perguntar quanto tempo faz que ela é modelo, se o cachê foi bom, só porque elas são vazias, não tem nada pra conversar. Ok. Sabe o que eu achei legal? Foi o seguinte: a menina falando que tinha personal styling. E a Sabrina também falando, eu tenho um personal. Aí eles começaram a conversar sobre isso. Aí não, mas então você paga pra um cara ir comprar roupa pra você. Aí isso eu achei legal. O Emílio ficou possesso quando ouviu, cara, que a Sabrina paga alguém pra comprar roupa pra ela. Não, mas você compra, você paga o cara pra ir lá e comprar roupa pra você. Então é isso, então. Aí isso foi isso. Imagina se o Paulo tá com essa coisa. Tem um pé sensacional. Diga, Leide, eu te interrompi, foi mal. Eu disse que elas são tão inúteis que elas não conseguem nem doar o próprio visual, né? Tem que ter o personal pra que faça isso. Nossa. E às vezes o personal nem faz um bom serviço, né? Vamos combinar com umas gurias que se vestem, né? Que, né? Não vai, né? Então é isso. Não. Elaine Alves, a menina que é do Melhor do Brasil, assistente de palco. Quem quiser. Amanda pegou no pé dela também, hein? Amanda pegou no pé dela. Mas a Amanda pega no pé de todo. De quem que a Amanda não pega no pé? É, foi mal. Tá, quem não queria que a Amanda pegasse no pé? Eu não vou falar aqui onde que eu queria que ela pegasse, senão. Olha só, dando uma dica aqui, quem quiser ver as fotos da Elaine Alves, vai lá em www.revistasgrátis.ws e confira. Jontas, oi. Jontas, antes de passar para o próximo convidado, já pensou em se aliar ao Revistas Grátis, tipo botar um link do lado, tipo, coisas que nós adoramos, você botar Revistas Grátis? Você só faz um puta jabá desse site, bicho. Deus me livre. Ai, você não quer um perigo. Depois você botar o banner do negócio no site. Ó, o Senna também acessa. Do site, pô. Você acessa revistas grátis, Senna? Kainan acessa G grátis. Tá bom, gente, então continuando no. O Senna, você conseguiu lá ver a corrida? Ah, é mesmo, o Senna tava atrás. O Senna fez um apelo na coluna dele no site do Universo Pânico, pedindo pra que alguém chamasse ele pra o camarote, ele e o irmão dele. Tu conseguiu, Senna? Uai, o Senna tava no camarote do Pânico lá, ué. Não estava, não. Tava sim. Não, o Senna fez foi tava, a... Tava sim, você era o motorista do Sérgio Malandro, eu vi. É? Não, não era eu... Segundo o Chris Rossetti descobriu, quem faz a Amy Winehouse é o Senna. É o Senna, sempre que não quer falar, é sim. É Senna. Não é eu. Fala a verdade aí, Senna, conta um pouquinho pra gente. Ô Senna, você poderia cantar pra gente o tema do Senna, do Fórmula 1? Vamos lá. Tem outra parte. Pensei que era a música dos Trapalhões. Seguindo com o programa, por favor. Vamos seguir o programa. Não, ó, eu quero só deixar mais uma sugestão pro Senna. Sendo o seu próximo acróstico deve ser da M. Tá? Vai pulando alguma coisa, por favor. Gente, então, depois da menina pelada, tivemos os capajés. Pelada, cara. E aquela, tipo, separada. O nome de um livro, o Jonas falando. Desculpa, Senna, desculpa. É que o Jonas falando agora, a menina pelada, me lembrou de um livro muito bom da literatura brasileira. Qual? Chamado A Terra dos Meninos Pelados. Peraí, o autor, hein? Depois. Quem é o autor, hein? Peraí, o livro veríssimo, cara. Espera, porra. Olha só, depois da menina tivemos os cafajestes no dia seguinte, que são Juan Alba, Léo Jaime, Fábio Largo, eles que estão em cartaz com a musical. Fábio quem? Juan Alba, Léo Jaime, Fábio Largo. Eles entendi outra coisa, mas deixa quieto. Que você tá entendendo tudo errado. Olha só. Deixa pra lá. Não é o Silvério mais, não? Cala a boca! Olha só, então, eles foram lá divulgar o musical deles, os Cafajestes, e não moro em São Paulo pra ter oportunidade de ver a peça, então, né? Sobre a peça. Tá, mas o Fábio Largo foi o baiano, né? Do Tropa, né? Ah, exatamente, a Amanda lembrou isso. Mas como eu não posso mais fazer piadinhas do Tropa de Elite, então vamos pro próximo. Não, pode fazer. Agora já passou o hit, já passou aquela temporada, não tem... Não ia fazer mesmo, não. Só foi pra pensar que eu ia te irritar, mas deixa pra lá. Naquela época, no auge do Tropa de Elite, tava muito chato, né? Vamos combinar. Tá certo. E agora vai... Jontas, posso falar? Vamos esperar o Tropa de Elite 2, né? Vem aí, Tropa de Elite 2. É verdade. Ô, Jonatas. Oi. Uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta aqui pra todo mundo? Sim. O que você acha das pessoas que inspiram pela boca e soprando no microfone? Pois é, né? Não, porque eu acho que é uma modalidade, né? Muito um tanto quanto, né? Pode ser modalidade olímpica, né? Você ficar lá, recorde mundial, né? Ficar soprando por 10, 40 minutos. Não, né? Gente, então vamos nos ater à entrevista. Alguém quer falar sobre essa entrevista dos cafajestes lá? Isso que não tem pauta, não tem pauta. Estamos conversando. Não temos. Não, mas ele vai falar sobre a respiração do outro. Dá pra conversar, porque assim... Não, olha só, presta atenção. Não, olha só. Café não pune! Não, gente, o caso é o seguinte: o pânico é pano de fundo pra gente conversar. Mas ficar falando sobre respiração, as coisas, não, né, não é interessante pro ouvinte. Entende? Não, tá, tudo bem. Você corta na edição, eu só falei só pra falar. Você não, corta, sim. É, corta. Aproveita e corta a respiração também, porque o ouvinte não é obrigado a ficar escutando. Ai, ai, ai, ai. No pule, maluco. Vai, gente, vocês acham que, por exemplo, Léo Jaime é cantor. Vocês acham que tem algum problema? A fórmula do amor, cara, é sensacional. Exatamente. Mas tem algum problema ele ser ator? Porque assim, você vê um exemplo nos Estados Unidos. Estados Unidos, o cara é cantor, é ator, é apresentador, é tudo. Agora aqui no Brasil, o pessoal meio estigma, né? Igual a Amanda falou, não, mas é o negócio é o seguinte, Jonathan, já te interrompendo, o negócio é o seguinte, é porque nos Estados Unidos essa coisa de ser ator e cantor é porque lá tem a Broadway, entendeu? Na Broadway você tem que saber cantar e atuar. Aqui não tem uma Broadway. E os caras que cantam, eles querem pra fazer sucesso. Os caras que cantam nos Estados Unidos é pra interpretar, pra fazer show musical, entendeu? Um espetáculo musical. É porque lá as pessoas estudam pra tipo High School Music. Isso. Não, é porque lá a cultura é diferente. As pessoas estudam pra se apresentar. Elas fazem todo um laboratório pra subir no palco, né? Exato. Levam as coisas mais a sério. Aqui qualquer um vai pro teatro, finge que tá cantando, não, é, não é assim, não. Que tá aqui... atuando, ou grava um CD, finge que tá cantando. Não, não, assim, pois é, se eu juntar aqui... eu, Jonas, Leandro e Senna, a gente monta uma banda, lança um CD e vai pro Guy Sound. Não, com certeza. Inclusive eu vi uma sátira outro dia no stand-up, que eu não lembro de quem era, do cara falando das bandinhas, que hoje são só quatro notas no violão pra a mesma coisa. Então qualquer não consegue tocar. A pessoa não precisa mais fazer 4, 5 anos de violão, por exemplo, na verdade são 8 notas, né? Porque você toca 4 pela música inteira e a outra 4 diferentes no refrão, entendeu? É, mas não passa disso. Da música. Renato Russo dizia isso. Não, não é essa questão. Eu quis dizer que só se usam algumas notas. Então, lá a pessoa, lá fora, a pessoa estuda mais pra ela atuar, pra ela se apresentar. Ela procura se preparar, ela faz teatro, ela faz música, né? É que não, qualquer um pode resolver ser ator. Não, aqui o pessoal não, entra no Big Brother e depois vai lá pro... Né? Gisele, né? Gisele Sacode é um exemplo. Ah, não, Sacode. Mas, gente, só ressaltando Sacode uma é coisa aqui, vocês estavam falando aí sobre o Léo Jaime, ele ainda, além de atuar, interpretar, né? Ele, seu flamenguista roxo, né? Segundo, não me falha a memória, eu já comentei até com você, né? Ele também é redator de humorismo da Globo, ou seja, ele, sob nova direção, se não me engano, tem algumas coisas que ele. Que ele faz alguns sketches que ele produz, né? Então ele é um bom escritor também de comédia, né? Na verdade é tinha, né? Porque o Sob Nova Direção já acabou, entendeu? Não, gente, agora tem que sair. Elenco da Globo. Ah, não, Jaime. Tem não, que sair agora. Vai, não. Beijo, Tamir. Vai, não, Tamir. Se tu sair, eu saio também. Não, Sabuto. Não tem saudade de você. Mas tá falando... Pera, não, deixa o André terminar de falar. Termina de falar, André. Fala, Jonas, você fala alguma coisa? Não, André falava sobre o Léo Jaime. Não, tá, o Léo Jaime, vocês viram na entrevista que a Monique Evans confessou que o Léo Jaime foi, digamos assim, o homem pra ela. Melhor não. Eu não falei o termo. E ela disse o homem, entendeu? Vocês ligaram? É. Vai. Não, cara, bicho. Não, cara. Léo, cara. Entendeu? Chucuru. Demais. Não, melhor de todos. Que eu gosto dele. Crete. Não, só foi uma citação que teve na entrevista que eu me lembrei, né? Aliás, a Amanda pegou pilha com o Lago, né? O Lago é o do que fez o Baiano. É, o Baiano. Mas aí o. Por que deixa pra lá, tá Amanda, quem que a Amanda não pega pilha, né? Como por que ela pegou pilha com ele? Eu não lembro dessa parte. Eu ouvi o programa, mas eu não lembro. Eu acho que fala do Rio. Olha, as únicas entrevistas que eu acho que a Amanda não pega pilha e fica lá, baby, Fato é o Fu e um dia que eles entrevistaram Los Hermanos, só. Porque o resto ela não perdoa. Não foi verdade, Fernando, que ela ficou com a Fernanda tá cansada, isso sim. Como é que é a cena? Fernanda tá até deixa o trecho que ela, se não fosse a Amanda, ou a Amanda, para de ficar... falando por causa da dela. Oi. Só o C, né? Eu acho que é só o C. Eu tô ouvindo todo mundo normal. Vocês estão ouvindo normal? Eu também, eu tô ouvindo normal. Vocês estão ouvindo o Senna, porque o Senna não entendo nada. O Senna tá no X-Vídeo. Falou que a Takai, tipo, falou uma parada pra Amanda na entrevista. Não, acho que assim, eu acho que a Fernanda Takai, ela disse lá que eu vi a Amanda defendendo o Pato Fu. Era isso que o Senna ia falar. É isso. Exatamente. Agradeceu. É, agradeceu. Exatamente. Agradeceu a defesa. Mas eu acho que o que acontece com a Amanda, ela até... Desculpa, André. Não, ladies first. Esqueci o raciocínio, disfarça. Corre. Não, a Amanda, ela tá ali pra fazer o contraponto de todo mundo que só ninguém vai, sabe, fazer o que a Amanda faz de alfinetar, entendeu? Ela pode até gostar do convidado, mas ela vai sempre expor a opinião contra dela, né? O lado negativo que ela acha da coisa. Mas eu acho legal que a Amanda defenda os ídolos dela, sabe? Tipo que ela gosta do Pato Fu e o Pato Fu vai lá e ela defende os caras, eu acho legal, não vejo nada nocivo nisso. Até que, digamos assim, se eu trabalhasse lá, eu ia defender o Felipe Massa, essas coisas todas, entendeu? Nossa, achei que você ia falar Felipe de longa, hein? Nossa, velho. Não, eu não vou queimar meu jogo com você, Leite, eu tô falando que o Kainan tá ficando suspeito, vocês não estão acreditando. Você sabe que eu gosto muito de você, Leite. Ei, será que o Kainan é gay? Ei, não. Nossa, velho do céu. Eu tô falando com o André, eu sou pensando não, Kainan, foi brincadeira, mas eu achei que tu ia falar mesmo. Calma, relaxa, Leite, relaxa. Você sabe que quando vem de você, eu não consigo pegar trilha. Oi, que sustinho, ó. Segue o programa, senão vai. Ai, ai, ai. Segue, senão o Jonathan vai me derrubar. Ó, por quê? Jojo. Você tem carta branca para fazer o que você quiser. Meu Deus, todo mundo tá querendo hoje, bora. Vamos seguir o programa. Você quer aproveitar esse espaço para falar? Sofá da Eve, meu. Não, deixa. Quer aproveitar esse espaço, já que você ali no tópico do blog ficou falando uma hora, vamos falar do Jungle Pink também. Fala aí pra visitar junglepink.blogspot.com. Não tem nada que visitar, sim, porque aquilo é uma brincadeira, sim, comigo e com as outras duas meninas. Mas tu quer fazer um jabá do seu blog pra gente aqui, um jabazinho básico? Não, porque não é um blog pra divulgação de alguma coisa, é uma brincadeira entre nós três só. Mas tá, me passa o endereço, Jonas, pra eu acessar depois. Jungle Pink. Agora, se vocês quiserem, eu posso passar os outros blogs que eu participo, fake, lógico, com outros personagens, que aí são blogs de divulgação, que eu nunca falei aqui, pra não ficar usando espaço. E qual que é o endereço, por favor? Desculpa, depois eu passo em off, porque as pessoas não podem me reconhecer. Passe off. Você é tipo um Chico Anísio dos blogs, cheio de fakes, né? Uns 200 fakes pra... Olha, gente, só, passa um off pra nós. E o último programa da rádio, até o dia da gravação desse cast, que foram vários humoristas cearenses, né? Teve o Laitinho Breca, Boneco Foleragem, Virgínia Delfego, Rosicléia, milhares de pessoas. Eu notei que a maioria dos comentários do blog sobre este programa foram reclamações de que os humoristas estavam fazendo piadas velhas, entendeu? O que vocês acham disso, assim? O conhecido de todos é a Rosicléia, que tá dando humor, né? E o ré tá tentando a sorte. É, mas aliás, eu lembro que foi até uma humorista cearense uns dias desses no Pânico, acho que era a Raimundinho, eu acho que era o personagem. Eu achei os caras muito parecidos em naipe com esse personagem, assim, sabe? Muito caricato, gente. Olha, agora eu falei com o Rubens Evaldo Filho. Olha, eles podem estar contando piadinha velha, mas quando o carinha lá chegou pro Bola e falou: Bola, você tem uma foto da sua namorada pelada? Não. Quer que eu te venda uma? Nossa, velho. Essa piadinha. Jonatas, não arranja creca, Jonatas. Mas você não ouviu essa piada? Ele falou. Não, ouvi, velho, mas não, calma. Ah, calma não, é, foi a piada, falou na rede nacional. Tá bom. Na rede, na beleza, vamos embora. Na rede nacional. A rede nacional vem do Ceará, ela vem de Porto Alegre, vem da onde? Leandro. Fala. Vinhetinha, vai, essa merece. Ai, nossa, velho do céu! Obrigado, Leandro. Vocês ouviram a entrevista de hoje, ou nem? Eu só ouvi o início, cara, as notícias do Gabiru, ele dificultando pra falar ou pra Winfrey, cara. Ou pra Winfrey, ele não conseguiu falar. Ah, já que você falou do início do programa, eu estava pensando cá com meus botólios. Você tem botólios? Será que o ano... Eu achei que você não tinha, cara. Será que o ano que vem eles vão alterar ali, ó, aquele início que tem um quadro do Bola, tem aquela inserção do Bola, tem o Carioca falando convidado? Eu acho que eles poderiam fazer alguma coisa pro Rabin e pro Silveirinha. Eu acho que fica legal. Até o próprio Christian não, também. Vão quebrar a música. Silveirinha não terá chance. Você acha que vem? Mas o Silveirinha na rádio, ele é muito bom. Pelo menos em alguma coisa, né? Nossa, o Silveirinha na rádio é sensacional. Silveirinha conta um pouquinho para a gente, né? Sensacional. Realmente o Silveirinha consegue tirar qualquer convidado do tumbo, de aquelas perguntas, canta pra quem é pra gente. Agora, aliás, diga, André. Esse último programa, olha, hoje eu estive no Shops e a gente vê aqui o termômetro das ruas, né? Eu acho que esse programa, eu queria ver depois aí, a audiência e até o Jonatas. Agora, sinceramente, hein, eu queria até que você, de repente, se tivesse condições a esses números, por exemplo, que a gente, de repente, quem sabe não postasse no blog, né? Pra depois, por exemplo, no final do mês, a gente fazer tipo um apanhado geral, né? De matérias. Por exemplo, o Ibope nos programas em variados dias. Por exemplo, o programa dessa semana, da outra semana. No final do mês, fazer um resumo total. O Ibope? Né? Pra que o Ibope? Não é pra que o Ibope. Pra gente ter um termômetro, né? Pra ver assim, qual programa foi mais visto, qual não foi mais visto, a gente sabe que... Aí, boa ideia. Então, a partir da semana que vem, André vai postar semanalmente os resultados do Ibope. Para isso mesmo. Olha, já é fácil, né? Só pra arrumar serviço no blog, né? Foi uma boa ideia. Já listou o cara pro blog, já. O tio Sam já listou o cara, já. Ele vai postar o resultado do Ibope, que... Pra o Jonathan com a sua espada coloca na cabeça do André, locutor. Não, mas só... Nossa, velho! Vou te mostrar a espada. Vou procurar. Espada. O que sabre. É? Isso é pra Cast of Dungeons and Dragons, cara. Meu Deus, com espada! Espaço. Cara, o Jonas é o cavaleiro da tábua. Agora foi o quadro. Agora foi o quadro. Atenção para o quadro. A fogueira de Jonathan. Não, nada a fogueira de Jonathan, não. Pera aí, deixa eu só... Vamos fazer um podcast na Idade Média, cara. Sensacional. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho medo do Jonathan, velho. Porque eu não postei sábado, e aí abri o Orkut e tinha lá duas perguntas. Aí uma pergunta que não tinha nada a ver com isso, e a outra... E a sua coluna babou, eu já fiquei com medo, né? Eu já pensei, nossa, qual vai ser o meu castigo? O João, se não tiver espada. E aí, João, vai colocar você o cavaleiro do blog, você cara, com a máscara de ferro no calabouço. Máscara de ferro, aí chega lá o cavaleiro da cápsula. cavaleiro abençoa o André com a espada lá. Querido André, você tem que postar no bolo. Você é colaborador e tem uma senhora no corre. Ai, ai. Depois da espada, eu acho que chegou a hora de encerrar o programa. Mas antes espada encerrar... é bom que corta pros dois lados, né? Ah, para. Nossa! Olha, antes de encerrar, eu quero, se vocês me permitem, divulgar o resultado da enquete, que foi a seguinte. Até hoje, qual foi a melhor matéria da dupla Daniel e Rabin? Então, as alternativas eram Doutor Silica, Na Madruga, Silveiras Bolt ou Silveira S, Beijo na Boca ou Tapa na Cara, e nenhuma, todas foram ruins. A vencedora com 35% dos votos, a opção vencedora é nenhuma, todas foram ruins. Então, ou seja, o pessoal tá com a audiência embaixo, né? Pelo visto. Sim, mas é como o James comentou num dos comentários do post, que o Rabin queimou muito o filme com a parada de Silveira e Silveirinha. Aquela insistência deles em colocar o quadro deles no ar, acho que, de certa forma, queimou o filme dele contra o espectador. E a nova enquete dessa semana é: você acha legal quando Vesgo e Silvio entregam presentes misteriosos? As opções essa sim. Essa é boa, hein? São as opções sim, são bem criativos. Sim, isso chama a atenção da mídia. Não, a internet sempre estraga a surpresa. Ou não, é muito sem graça. Então entre lá no universopanico.com.br e vote. Se não quiser, não vota também. Entra no blog do CQC. E você, mulher, que não quer votar, acesse meu Orkut, deixa em casa. Desculpa, pode continuar. Então é isso. Depois da espada, acho que acabou. Obrigado a presença de todos. Amanda, Adela Couture, Kainan. Antes da espada, depois da espada. Lady Dari, Leandro, Marcelo de Sena e Tamires, que já se foi. O Disco Voador. Alguém quer deixar algum recado? O meu nome é aqui. Eu quero deixar um recado. Deixa um recado. Opa, opa, opa, mão na popa e aqui, aqui, aqui, aqui. Que isso? Vinheta nova? Deixar um recado rapidinho, é o seguinte: Geraldo Magela vai estar no Cine Teatro de Contagem e lançando um DVD sensacional. Geraldo Magela, O Ceguinho. Então você que é de Fortaleza, você que é do Mato Grosso, venha para Minas Gerais assistir a peça do Ceguinho aqui em Contagem. Ah, Kainan, fala. Jonas, para encerrar o programa, eu queria fazer uma sugestão musical. Eu sempre sugeri a Rá, você botou em Fast Forward, mas tudo bem, eu perdoo você. Mas eu posso fazer uma sugestão musical no final para você tocar? Não. Diga, vamos avaliar. Tocar a música, certo? Para homenagear essa nova fase da sua vida, que você tá feliz, contente, toca Chitãozinho Chororó, o Frete, a música Carga Pesada. Já terminou o programa. Você já falou isso também. Eu não falei no ar. Não, eu acho que no clima de espada vamos ouvir uma trilha medieval. Até a semana. Trilha medieval. Antes da trilha medieval, já que você falou do Jungle Pink lá. Sim. Vou dar uma de cuti-cuti agora, mandar um beijo para as minhas amigas, Carmelinha e Lili. A Lili mandou uma carta essa semana, hoje, bonitinho, toda escrita em rosa. E as meninas sempre escutam o podcast. Elas têm o cuti, elas têm o cuti. Lembraram do Leandro Rezende, que ficou ausente um tempo, gostam muito do Marco. Então é isso, Marcos, um abraço gosto, para Marcos. Né? Elas não gostam. Nossa, me senti importante agora. Gente, então semana que vem tem mais e vamos deixar então Amanda Oliveira encerrar esse podcast com uma mensagem de Natal. Bom. Tchau. Boa! Adoro esse comentário, essa banda são os melhores. Tchau, até semana que vem. Acabou. Olha o CQC daqui a pouco, hein? Panicast. Check it out. I gotta know, I gotta flow, work it out. I gotta be, I gotta bleed, worry about. I gotta own the fruitful feelings, and I know I want you so bad. All the fruitful feelings that I want so much. Yes, my baby, want a fruitful flush. I got a flask and I'll ask you down. So bring it to me, baby, I'll teach you how. All the fruitful feelings, girl. No. I get all the painful feelings, and I know I want you so bad. All those feelings are getting me high. Come on, baby, spread your wings and fly. I got a last meal, tinha ball. So come sex, purple in the hall. Gente cabonita, se querer dançar, saca até me fufla que te vou mostrar. I mix Spanish, com ele inglês. Wanna show my purple feeling, mas uma vez. All the purple feelings, girl. On and on and on and on. It's all about the Furfo's feeling show. Hey girl, it's not enough for you? Wanna learn some more? So bring it all together. I gotta know, oh, no, no, I gotta know, no, no, work it out. Funicast. Posso deixar um recado? Pode. Rápido. Falar para as meninas do Panicast que o Cebolinha está de volta com a sua voz linda e maravilhosa. Nossa, velho. Só uma última pergunta de encerrar essa conferência. Amanda Oliveira, gostou? Gostei. Só tem que falar mais, né? Vambora então. Tchau. Vamos eu sou fã da Amanda, hein? Aliás, eu queria mandar um beijo pra Amanda Ramalho. Amanda é emo. Amanda do Pânico. Tchau, gente. Amanda do Pânico.